tanta coisa que está acontecendo. Até parece que você não está vendo. O que está escrito está se cumprindo. Quantos esfriaram e não tem mais temor? Dentro do coração está faltando amor. Vivendo na sujeira, parecendo que é normal. Está chegando a hora do encontro, e nesse grande dia eu quero estar pronto pra morar na cidade que ele preparou pra mim. Ainda dá tempo de se arrepender. Quer deixar o pecado ou prefere ver o corre, corre, que nesta terra irá acontecer. Acorda, não é tempo de brincar. Acorda, Jesus Cristo vai voltar. Acorda, a prestação de contas vai chegar. Acorda, desperta, levanta, faça alguma coisa. O noivo está chegando pra buscar a noiva. Isso não é mentira. Jesus Cristo vai voltar, vai voltar, vai voltar. Jesus vai voltar, vai voltar, vai voltar. Jesus vai voltar, vai voltar, vai voltar. Jesus vai voltar, vai voltar, vai voltar. Jesus em breve voltará. Chega! Acabou a brincadeira. Jesus Cristo está tirando toda a sujeira. Tá na hora da limpeza, as máscaras vão cair. Lá só entra os escolhidos, os lavados, os remidos. Lá no céu não entra mágoa, ódio, fúria ou rancor. Lá não entra divisão, desunião, nem separação. Não entra, não entra, não entra, não entra, não entra. Não é tempo de brincar. Acorda, Jesus Cristo vai voltar. Acorda, a prestação de contas vai chegar. Acorda, desperta, levanta, faça alguma coisa. O noivo está chegando pra buscar a noiva. Isto não é mentira. Jesus Cristo vai voltar, vai voltar, vai voltar. Jesus vai voltar, vai voltar, vai voltar. Jesus vai voltar, vai voltar, vai voltar. Jesus vai voltar, vai voltar, vai voltar. Jesus em breve voltará. Vai voltar, Jesus vai voltar, vai voltar. Vai voltar.